Google Translate. My English is very bad. Devote to music. When it began to interest in music. Hello, Armeza. Damn, Armeza, you know, she's play very nice too. Hello, Armeza. Welcome. I'm in a conversation here with them. But you can play, don't worry to me. I'm just talking here. Soon I stop. Thank you. But I think he's better play. Guitar. Armeza play guitar and djembe. Djembe is very nice instrument. Zig says, hello, je sais pas ce qu'on joue, t'as lu, c'est ta passama. I don't speak French. I'm using now Google Translate. Let's see. I will try.

say, hey, hey, hey, hey. Everybody say, hey, hey, hey, hey. Everybody say, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Let's go. Take care of me, son. Let's play other day or other music. Let's play. I'm just kidding here. How I say I don't sing. I'm just joking. This is good for me because I speak more. Speaking and try sing, you know, like happy music, because I don't know sing. So you know Titãs is a band from Brazil. Before you can search. Before, no, after. After you search for this band, it's called Titãs. And we play some song in this band. Hey Zig. Let's play other song, man. Okay. Could be. A melhor forma de esconder as lágrimas é na escuridão. A melhor forma de curar o vício é no início. As ideias estão no chão. No, I mean, send it to you. As ideias estão no chão. Você tropeça e acha a solução. As ideias estão no chão. Você tropeça e acha a solução. Esvaziar o revólver é puxar o gatilho. A melhor forma de esconder as lágrimas. Eu esqueci essa coisa. Comida. Let's go, comida. Bebida é água. Comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? zigue-zague. Uma música deles. Just one. Search for the album Domingo. Play Eno. Eno from your country, I think. I'm right, Ziggy. You play the Eno national. The music from this album, Domingo, is very nice to me. I like tomate, tomate, molho de tomate. Okay, after listening the album Domingo, do you like? I think that you like this. Cool, man. I like Eno. Music is Eno. I think that turn your guitar, you can play better. Just suggestion to you. If you want my suggestion, if you turn, you can play very better because you play good. Eu não aguento. É de noite, é de dia. Mão na cabeça e documento. Eu não aguento. Eu não aguento. É de noite, é de dia. Mão na cabeça e documento. So, we play the rhythm and I sing about fazer a cabeça sobre o sol que irradia. Quem manda em ritual é na batida do ré, que com cabelo trançado eu tô livre na vida. O que há de errado com a noite que brilha? O que há de errado com a noite que brilha? Eu vou só na ilha fazer a cabeça sobre o sol que irradia. Quem manda em ritual é na batida do ré, que com cabelo trançado eu tô livre na vida. O que há de errado com a noite que brilha? O que há de errado com a noite que brilha? Eu não aguento, eu não aguento. Eu não aguento, eu não aguento. É de noite, é de dia. Esse documento. Eu não aguento, eu não aguento. Eu não aguento, eu não aguento. É de noite, é de dia. Ou na cabeça e documento.